Autorizado a mesma matriz de 432, autorizado a alinhar e decolar sem parada, pista 10, vento 1900 graus, 139. Roda, estiver solo 34, chame solo 121, adicional 1. Livre o padrão no 0993. Castor 32, decolado 36, livre da semáforo de ruído, curva esquerda, serviço sair da ponte, chama o controle de Salvador, 120, décima 8. Saiu na decolado, subindo na perfil, na saída do perfil esconde, chama controle 1208, passou. Salvador, pastor 32. Pastor 32, com a conta de rodada do colado. Se você for da pele, para o voo 0, não adianta. Subindo até 090 na pele da ponte. Pela 220, controle 118, do final 9. Thank you. 4 1 1 2 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 Follow up 4 6 portão 02. Alternando 1, 2, 3, 8, 2, 0. 4, 2, 8, 1, 2, 8, 8. até o nome do 120 de São José. Estamos próximo de 2 horas, uma parte de 1, uma posta. Papa Alfa, Santo 4, Belo Horizonte, voo 1900. autorizado, vento 900 graus, 1 4 9. Autorizando pouso 1-0, 3-4-3. Cara, 3745, a companhia já ultrapassou o marcador externo, somente mantém a posição, após o pouso do 320, ali mantém a mão dela. 745 Irajá, passa 1700 na São Rona. Do setor norte do campo, fazendo 2 mil pés. Na saída Momo, inicialmente, mantém a proa até 3 mil para superar o tráfego. 745, a partir da demática? Pronto, 745, voo Lida. Lida, gente, obrigado. 745. Autorizado Mônica. sistema de controle do 08, vovô. 08, bom dia. decolar vento 1 a 00 graus, não faz mais. dia para 27, autorizado para o IOS-73, é ponto estabilizado. Thank you. 37 do tráfego, já ajustado, última aproximação, guardando pista livre, 37 ruim, iniciando a live. 7, continua, 192, 3.